André Cibis Mural. Esse solo vai ficar na sua mente. Esse negócio de mulher fica ligando toda hora. Ah, chuchu. Minha mulher quer dar minhas contas. Disse que eu não bebo mais. Faz a paz. E vai pra casa dos seus pais. Faz a paz. Vai pra casa dos seus pais. Já me fiz até de doido e deixei ela pra trás. Faz a paz. Vai pra casa dos seus pais. Faz a paz. Vai pra casa dos seus pais. Fica me perturbando, ligando toda hora. Pergunta se eu tô bêbado. Eu tô bêbado, sim, senhora. Minha mulher quer dar minhas contas. Disse que eu não bebo mais. Mas rapaz, vai pra casa do caralho. Mas rapaz, vai pra casa dos seus pais. Já me fiz até de doido e deixei ela pra trás. Mas rapaz, vou dos seus pais. Mas rapaz, a vida que chegou, Gasparzinho. O rei da roçadeira. Seu namorado te deu as contas. Disse que não te aguenta mais. Mandei ele pra casa do cara. Mandei ele pra casa do cara. Se faz até de doida e deixa seu otário pra trás. Mas rapaz, vai pra casa do seu pai. Manda ele, manda ele, manda ele pra casa do caralho. Aí você fala assim, ó: quem manda aqui sou eu, o que tu quer mané. Não fica enchendo o saco, pega o beco, arrega o pé. Fica me perturbando, ligando toda hora. Eu tô com minhas amigas, eu volto outra hora. Ele tá enchendo o seu saco, manda esse otário embora. Mas rapaz, vai pra casa do caralho. Mas rapaz, vai pra casa do caralho. Mas rapaz, vai pra casa do caralho. Se faz até de doida, manda esse otário pra trás. Mas rapaz, vai pra casa do caralho. Mas rapaz, vai pra casa do caralho. A gente provisa também, né? Minha mulher quer dar minhas contas. Disse que eu não bebo mais. Mas rapaz, esse é Gasparzinho. Gasparzinho real.